76726, decolado aos 4-2, controle 119.35, tem um bom voo. 1935, obrigado. Salvador Tower, good morning, 3549-0, approach, holding runway 28. 3549-0, good morning, clear line up and wait, runway 28. Line up and wait, 5490. Gessel da Aron, transação Belém, seja lá. Até, até o 030, essa proa? Tá liberado já a subida. Obrigado. Farig Log 9871. 9871, curvou aqui, tá desviado uma formação. Está retornando ao radial 259. Solicita se possível proa de Eudes. Eudes não é possível. Solicito ao 9871 voar da presente Eval. Ciente, proa de Eval da presente, Farig Log 9871. Salvador, bom dia, 3196 da TAM. 3196, controle, aciona identificação. Via chegada Itari, desse mantém nível 040. 040, via casa. Detetor. Controle Salvador, bom dia, 86. 86, controle, mantenha nível de voo 100, agora de contato radar. J86. Belo Horizonte, flight level 280 via area open, whisk 58. Aster, take off, runway 28, maintain head to flight level 030 and then turn right, correction, turn left to Goli, departure and then Eval. After Eval, Gonza. Salvador control frequency 119.35, Salvador tower 118.6 and squawk 5174. After take off, maintain header until flight level 030. After turn left, go to the target, Eval, and go to transition. 119 decimal 65, the target control. 118 decimal 60, power. Squawk 5174. Alpha 05, ready to start up. So the readback is correct. Clear strap engine and combat vortex, Pacal 05. Trap vocalizador da 28. 4106, controle, passos não autorizados no LS, torre 118.60. 864106. Salvador, bom dia, azul 4106, final da 28. Azul 4106, bom dia, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso, pista 28, informo os últimos 90 metros impraticados. Ok, continue a aproximação, os últimos 90 metros interditados, 4106. Five 490, airborne at 46, call now Salvador Control, 119.35, have a nice trip. 119.35, thank you, same. Salvador Departure Control, good morning, trip, 5490. Okay, trip, 5490, radio contact on departure. Climbing maintain flight level 180 at Momo departure. Trip is 5490. 180 at Momo departure, maintaining the heading until passing 3000 feet. Yeah, if you're clear now to turn right to Momo departure. Okay, clear to turn right, trip 5490. 386, controle, acione identificação. 386, identificou. 280 graus com 12 nós. EV pouso na 28, só confirmando, é somente 90 metros interditados, né? Afirmo, os últimos 90 metros. Obrigado. A 726, passa nível de voo no 50, chama centro Recife, agora em 126 decimal, 85, alterno 12545. 2085, 2045, obrigado, bom trabalho. Com a 23, desse mantenha 2000, altímetro 10, 15. 0, 15, descendo para 2000, 23. Mantive então 3196, redução 220. 2196, confirme? Confirmo, desse mantenha o regindo reduza para 220. Descendo 2, 2, 2, 2, 2. Índia Delta Papá, a informação em curso é a Mike, vai ser atualizado em mais alguns instantes, será novembro, altímetro 1015, Salvador Jacobina, nível 070, local de estacionamento, pista para decolagem. Era minha veta, então coordenaremos. Qual a pista que decola? É possível decolar da 35, se houver possibilidade aí, coordenar aí, a gente tá. Ok, a rota seria pela Whisky 1 mesmo? Não, é Whisky 1. A radial é a 345. Gente, descer então, radial 345. Coordenaremos só instante de autorização. Papá, Tango, Índia, Delta Bravo. Pista 35, tá no pátio 5, né? Índia, Delta, Papá. Afirmativo. Vai, Salvador, Papá, Zé, Paz. Autorola, Zé, Chate. Roger, maintain position, Papá, Zé, Paz. Roger, maintain position, Papá, Zé, Paz. Ahead. When it's possible, request to fly direct to Petrolina VR. Okay, stand by, maintain this frequency. Standing by. Fechando meu solo, 121 decimal 9. Bateu posicionante da Alfa, chama solo 219, do 4106. 05, clear cross runway 1028 and maintain position on taxiway Delta. Roger, até o 05. Falou, bom dia, Azul 4106, ele me livrou. Azul 4106, táxi autorizado via Alfa Juliette, pátio no portão 8. Alfa Juliette, portão 1, portão 8, 4106. Bate 1, portão 8, confere. Meia, 15 milhas sul de Salvador, reduza para 1809. 28 tower 118 decimal 6, Greenwich 1015, have a nice trip. Roger, thank you, good night. Salvador, Gol 765, informação, Mike. 765, acione identificação via chegada cara e desça 050. 050, chegada cara, Gol 765. 396, subjetoração radar para sequenciamento, mantenha presente proa, tem como limite localizador. 3196. Saturação, mantendo a presença do limitado pelo localizador, 3196. Firmo, desça e mantenha 2000, altímetro 1015, TAM 3196. 2015, 3196. India Delta Papá, quanto cota? Salvador Jacobina 060, até o limite após 065 é disponível. Pista 35, decola com a curva à esquerda, subida Momo Alvo, após o Alvo direto Petrolina, liberação junto ao controle em 1, 19, decimal 35, Tor 1, 8, decimal 6, código 5144, Delta Papá. Condições, incremente até 140. Permitido. Que grave colaboração, está 8 metros da cabeceira, torre 11860, autorizado final LS, rumba 23. Confirme 765, descida até o 050, confere? Confere, igual no 765. Obrigado. Índia Delta Papá, aposto para ingresso na 35, Índia Delta Papá. T705, mantém a intercessão, aguarde para ingresso pista 10. T705, copiou o som. Mantém a presente posição, aguarde. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35, Índia Delta Papá. Reporte alinhado, Índia Delta Papá. Curva à esquerda, pronto. 330, informe estabilizado o localizador. 330, informe estabilizado o localizador. 3196. Backup is 125.45. 126.85, 125.45, thank you, have a nice day. Puma 23, torre 118-60. 118-60, Puma 23. 105. Pacal 05, maintain hold point, runway 28. Roger, light out. 9,6, 10 milhas da cabeceira, completa final ILS, torre 118.60, 3,1,9,6. 18,0, obrigado. Doce, bom dia, Pacal Douros. Pacal Douros, com duas aeronaves, conforme o brief, 2640-2641. Salvador Belo Horizonte, nível 280, decola pista 28. Vai manter a reta de decolagem até cruzar o nível 030 após curva à esquerda. Cumpre o perfil subida Gole, Eval, após Eval direto Belo Horizonte. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. O canal 15 alterna centro Recife. Salvador Tower, Pacal 05, is it clear to line up and maintain? Negative, maintain hold point runway 28, Pacal 05. Maintaining holding point, Pacal 05. Interbone, Pacal Val, depois direto de H, controle 5935, torre 7860, auxiliado 15 e alterna em 5 depois. O Pacal 12. Correto, parte militar da base aérea, 02 aeronaves, acionamento autorizado, reporte táxi, Pacal Douros. Pacal Douros, contra a parte táxi. Não está? Autorizado, decolagem, pista 35, vento 270 graus, 099, Índia Delta, Índia Delta Papá. Que prossiga o controle. Inicialmente aguarde, temos um chavante alinhado para decolagem, já sequenciado um Airbus da TAM para pouso, ok? Só um instante, por gentileza. Afirmativo, baixado e travado, ainda não está visual, está numa camada aqui, mas acredito mais um, já visual, mano. Pista 3196, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 10 nós. Livre pouso. Altitude 1.500 pés, com 1.015 no altímetro, Oscar Serra Mike, informe através de Paripe nas curvas do controle. Controle, Índia Delta Papá, decolando 00. O Índia Delta Papá, ciente, saída Momo, submantém nível de voo 060, vigilância Índia Delta Papá. 060, saída Momo, Papá. Salvador, gol 1260, 490, Recife, informação novembro. Novembro, confere, 410 Recife, aguarde cópia no portão 7. Aguardando, da pista 28, tem uma tensão de 1.200 metros, né? Não, hoje não tá tendo obra não, só os últimos 90 só. Muito obrigado. Claro. Pacal 05, do you have the traffic on final runway 28 in sight? Affirmative. After the traffic has passed, declare line up and wait to runway 28, Pacal 05. Roger, Pacal 05. 9,5 no solo 03, se libera à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame solo 121.9. Tá 3196, pousou, livrou, táxi autorizado Alfa, Juliette, partiu no portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 3196. É Alfa e Índia, ok? Alfa e Índia. Alfa e Índia, 3196, portão 01. Jacobina da presente posição, radial 345. Correção, 7105 ao sol. Vai decolar agora um Chavante e na sequência a gente ingressa para o pátio militar, ok? Zero cinco, ciente. Plano modificado, subavisual. Passou os anos, agora está 9 milhas da cabeceira, completa a fina LS, torre 118.60. 3.0, obrigado. Ivan Pito. Quanto, agilizando, tem um tráfego aí a 7 milhas para a cabeceira 28. Recife, nível 410, aeroveiro Peruísque 58, decola pista 28, mantém a reta até cruzar 3, até cruzar o nível 030. Após curva direita, subida Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, acione 5425, gol 1260. Pesado 4190 para Recife, Amperista 58, pista 28, após o nível 030, curva à direita, interceptando a terceira saída Arão, transição Medite. 1935 controle, a torre 186 e o transponder 5425, igual 260. É Arão, transição Melim, Mike Eco Lima, Índia Novembro, Melim. Mike Eco Lima Novembro, o 260, 7. Bateu, portão 7, champanhe, puxa o sinal. Estacionar a frequência livre. Eu vou hospitalizar esse plano, sai minha senha. Papá? Papá, prossiga. O que o senhor recebe agora no nosso equipamento aí? Bom, o modo de ar não está sendo corretamente interpretado pelo radar e está a hora oscilando, o senhor mantendo 5.200, hora subindo. Ô Gil, é que ainda estamos subindo o 065, estamos cruzando 5.500. Agora é correto, passando 5.500 pés. 5.600 agora. Bom, bem, ok. favor, Pacal Douros para táxi. Pacal Douros, táxi autorizado, interseção hotel, reporte para cruzar pista 1028, Pacal Douros. Pacal Douros, hotel, reportará para cruzar, Pacal Douros. Alçar. Salvador 765, livrando a pista, bom dia. Bom dia, Golo 765, táxi autorizado Alfa Juliette, pátio 1, portão 04. Alfa Juliette, posição 4, ciente, Golo 765. Índia Delta Papá? Índia Delta Papá, me escuta. Está estabilizado 06205, era para conferir mais uma vez nosso equipamento. Só recebe essa altitude também? Afirmo. Positivo, é possível a gente acender até o 085, que é onde está encontrando essa discrepância, e depois retornar ao 065? Afirmo, reporte atingindo 085. Muito obrigado. Gente, mantenha-se em condições visuais. Chame torre 118-60. 18-60, muito obrigado, Wesley. Muito bom dia, Wesley. Serra mais transferência. Próxima rotatória. Serra Mike, continua a aproximação, pistão no 7, reporte 3 milhas fora, trem de pouso baixado, travado. Mike, chamarei. Um assento no Recife em 1:33.